Ei, Sete, tá ligado aquelas mina lá que curte trabalhar com a boca? Ai, que delícia, o jeito que tu coloca a língua na minha pica. E tá demais, vai chupando que eu quero mais. Tá demais, vai chupando que eu quero mais. Tá demais, vai chupando que eu quero mais. Tá demais. Vai chupando que eu quero mais. É que o seu batom é pior que o oitão. O seu bumbum é de hipnotizar. Arranca fogo de pedra de gelo e vai sem medo de se aventurar. Então mama minha pica com prazer. Mama minha pica com vontade. Mama minha pica com prazer. Mama minha pica com vontade. Mas aqui o papo é reto, mulheres, vê se me entende. Chupa, leve, toma leite, toma leite, toma leite quente. Toma leite, toma leite, toma leite quente. Toma leite, toma leite, toma leite quente. Que delícia, o jeito que tu coloca a língua na minha pica. Oi, tua boca te cinza. Imploro pra nunca parar de tirar a língua. Então vai, o jeito que tu engole minha pica. O jeito que tu cola, tu cola, tu coloca a língua na minha pica. Tu cola, tu cola, tu coloca a língua na minha pica. Tu cola, tu cola, tu coloca a língua na minha pica. Na minha pica. E tá demais, vai chupando que eu quero mais. Tá demais, vai chupando que eu quero mais. Tá demais, vai chupando que eu quero mais. Tá demais, vai chupando que eu quero mais. É que o seu batom é pior que o oitão. O seu bumbum é de hipnotizar. Arranca fogo de pedra de gelo e vai sem medo de se aventurar. Então mama minha pica com prazer. Mama minha pica com vontade. Mama minha pica com prazer. Mama minha pica com vontade. Chupa, chupa, leve, toma leite quente. Chupa, leve, toma leite, toma leite, toma leite quente. Toma leite, toma leite, toma leite quente. Já tomou leite fervendo, aí dela tá tarada. Chupa tudo, lambe tudo, engole tudo, engasga. Chupa tudo, lambe tudo, engole tudo.